Boa noite a todos. Questão de sensibilidade entrando no ar aqui na Melodia FM, a educativa de Varginha, do sul de Minas, para todo o Brasil através das nossas ondas sonoras pela internet no www.radios.com.br/melodiafm ou então aqui na nossa rádio, na nossa querida Melodia FM, que agora está mais possante, que está atingindo com as suas ondas sonoras um espaço maior aqui no nosso entorno. Portanto, a partir dessa transmissão mais abrangente, nós temos novos amigos chegando. Portanto, é importante que eles conheçam a lógica do nosso programa. Em primeiro lugar, questão de sensibilidade trata dos nossos sentimentos. Trata daqueles sentimentos que estão muitas vezes lá dentro, encruados, e que seria bom que pudessem sair para fora, se manifestar. E esses sentimentos que poderiam ser mais infinitos, poderiam caminhar por outros espaços, espaços que muitas vezes nós desconhecemos e que não são trazidos até nós. E exatamente essa proposta, trazer a vocês alguns temas de reflexão, alguns temas de conversa e também, ao mesmo tempo, a música. A música é a porta para o nosso interno. É na música que você se espraia nos seus momentos de alegria, nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos cotidianos, os seus momentos de contemplação, mas também os seus momentos de vontade de dançar, de estar com os outros, se socializar. A música é sempre presente, em todos os instantes, é uma das manifestações mais fortes da alma humana. E nós estamos aqui no nosso programa abrindo espaço para aquela parte da música que não encontra na nossa mídia nos dias de hoje tanta projeção. Então, nós temos música brasileira, nós temos jazz, temos grupos pop, grupos de rock que, porventura, vocês até conheçam, mas que no mais das vezes não são tocados com tanta frequência. Cantores internacionais e, sem dúvida, música instrumental. E, junto a isso, algo que não é realmente tão divulgado, que é a música clássica. E nós fazemos questão de ter essa abordagem bem abrangente, primeiro pelo espírito da nossa rádio, que é uma rádio educativa, e, portanto, o nosso gosto, aquilo que gostamos, depende muito também de educação. Quando eu falo educação, é o convívio que vem aos poucos, às vezes com alguém explicando. Eu não gostava, por exemplo, de ópera. Quando eu entendi a lógica da ópera, eu fiquei apaixonado e hoje sou um ardoroso fã. E então, valeu a pena, porque o meu universo musical e o meu universo sensível se expandiu. E essa a lógica do nosso questão de sensibilidade. Então, aos novos companheiros, sejam bem-vindos. É um prazer imenso ter vocês aqui. E aos companheiros de sempre, um grande abraço. Também é muito bom ter vocês. Isto é direto do Renato. Renato aqui com vocês de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Esse é o nosso programa, o horário do nosso programa. Renato, Renato Tavolieri Filho. Joia rara, corpo esplêndido. faz quem te ver ter olhos de romântico. Felicidade em cada rosto atônito. E o rio ama em teu rastro de prata, que no céu é um cinema e que no mar é um poema. É paixão que entra em cena para as noites de Ipanema, para as noites de Ipanema. Lua do arpoador, lua do arpoador, lua carioca, lua que é sempre um show. Lua do arpoador, lua do arpoador, lua carioca, lua que é sempre um show. Atrás da pedra emerge do Atlântico tão linda joia rara, corpo esplêndido. Faz quem te ver ter olhos de romântico. Felicidade em cada rosto atônito. E o rio ama em teu rastro de prata, que no céu é um cinema e que no mar é um poema. É paixão que entra em cena para as noites de Ipanema, para as noites de Ipanema. Lua que no céu é um cinema e que no mar é um poema. É paixão que entra em cena para as noites de Ipanema, para as noites de Ipanema. Ô lua que no céu é um cinema e que no mar é um poema. É paixão que entra em cena para as noites de Ipanema, para as noites de Ipanema. Vocês acabaram de ouvir essa música deliciosa do Ivan Lins, do CD muito especial, A Quem Me Faz Feliz. Inclusive ele tem nessa gravação uma intenção de colocar somente músicas de amor. Entre parênteses no CD está escrito Love Songs. E ele canta, inclusive, alguma coisa em inglês, como vocês vão conferir. A primeira música foi A Lua do Arpoador, e essa marca registrada do Ivan Lins, que é uma letra muito bonita, ele tem letristas que o ajudam nas suas composições, e todos eles com muito bom gosto, algumas vezes ele próprio faz a letra. E ele tem uma música, um estilo que é inconfundível e com reconhecimento internacional, extremamente respeitado no exterior, e é um compositor que fez história na música brasileira, gravado pelos maiores nomes, não só lá de fora, como os nossos nomes aqui, gravado por Simone. Elis Regina gravou as suas composições mais bonitas. Então, nós temos no Ivan Lins um nome a ser celebrado e que, infelizmente, não é nos dias que aí estão tão tocado. Eu não escuto o Ivan Lins frequentemente nas rádios, aliás, nem raramente. Então, não podemos deixar um artista desse quilate ser esquecido e não ter a divulgação que merece, até por respeito à sua obra maior. E ele continua compondo, muitas vezes ele se apresenta com o filho, que segue a sua esteira, como também como cantor. Eu não sei se ele compõe, não tenho noção disso, não tenho conhecimento, mas eu sei que trabalham juntos, e o Ivan Lins é um nome a ser divulgado, sem dúvida. E aqui eu gostaria de dizer para vocês, principalmente para os que não ouviram os programas passados, que nós tivemos uma série de programas com bandas principalmente inglesas. Tivemos o Simply Red enfocado, mais precisamente, mais diretamente o Simply Red, com toda a sua discografia, por ser uma banda que deixou de atuar e que teve uma presença marcante no cenário da música pop internacional. Então, nada mais justo que a gente faça um retorno. Vamos voltar para as nossas raízes e esta semana será toda dedicada à música brasileira. E começamos com Ivan Lins, ele abre e fecha a nossa semana. E eu estou trazendo exatamente nesta semana o CD dele, que é A Quem Me Faz Feliz. É bem compreensível que tem uma conotação romântica, não é mesmo? Bom, vocês vão agora ouvir mais duas músicas do Ivan Lins e continuamos batendo nosso papinho, entremeando com as suas faixas. Wants to dance. Thank you. Essas duas músicas que vocês acabaram de ouvir, no meu entender, duas coisas belíssimas. A primeira delas, que ele canta com a Jane Monheit, se chama Love Dance. Uma música linda, tanto que a Jane Monheit ficou apaixonada e quis gravar e fez esse dueto. Jane Monheit é uma cantora maravilhosa, já esteve aqui conosco, vai voltar milhões de vezes se Deus quiser. É uma cantora de jazz americana, linda pessoa, uma linda mulher e uma fantástica cantora. Tem tudo a seu favor. E além de tudo, ela adora o Brasil, adora o português, foi estudar português, aprendeu e canta muita coisa em português com pouquíssimo sotaque, o que é de se admirar. E adora a música brasileira, fez muitos amigos aqui, já esteve aqui se apresentando em São Paulo, Rio, nas capitais de modo geral, e para um público mais seleto, por ser uma cantora de jazz. Quando eu digo seleto é porque poucas pessoas gostam de modo geral, não é um ritmo que seja tão popular assim. Quando eu digo seleto, não porque são especiais, não é bem isso, mas é porque são poucos. Né? É um grupo menor. E é bom a gente conhecer o jazz, porque o jazz é a base do que há de mais criativo no mundo em termos de música, e influencia e influenciou por demais todos os ritmos modernos que todos gostam tanto, inclusive muito da música brasileira. Foi o que gerou a nossa bossa nova, e então nós temos que reverenciar algo com tamanha qualidade, sem dúvida. Bom, e a segunda música é Insensatez, do Antônio Carlos Jobim, não tenho o que se dizer. Então, são duas joias preciosíssimas que vocês acabaram de ouvir. E eu vou colocar agora mais duas músicas muito interessantes e que não são composições, vocês estão observando que são músicas que muitas delas, nem todas, mas muitas delas não são composições do Ivan Lins. O Love Dance que ele cantou com a Jane Monheit é o Insensatez do Jobim, e a próxima é uma música dos Beatles, linda por sinal, e é uma música que eu dou muito para os meus alunos, principalmente no início, porque ela é muito lenta, tem uma boa pronúncia. E eu sou também professor de inglês, para aqueles que não sabem, os outros todos já devem saber, porque eu sempre comento isso. Eu trabalho na área da educação e trabalho em várias outras áreas, por uma série de razões, mas também no inglês. E eu gosto muito de dar essa música, por ser uma música que tem uma linda letra, é dos Beatles, e ela é muito boa como uma introdução à questão fonética, né? Porque o som do inglês é muito especial e requer um conhecimento da base fonética da língua, sem dúvida. E é uma música que se presta muito a isso, a letra é linda, e eu tenho a gravação com os Beatles, eu tenho uma gravação especialíssima com Barbara Streisand, mas eu não tinha em ritmo de bossa nova com Ivan Lins, e foi uma delícia conseguir esse CD e descobrir que ele incluiu o Love, que fala de amor, e essa intenção que ele tem nesta gravação dele, neste CD. E a próxima música é Só Para Ganhar Você, e é uma versão muito gostosa de uma música francesa, famosíssima, Ma Chérie Amour. Na verdade, é francesa só no nome, ela não é francesa, não. Ela é uma música do Stevie Wonder, que fez Ma Chérie Amour, Lovely as a Summer Day, na, na, na, na. Linda música, vocês vão reconhecer, fez muito sucesso. Eu estou embananando as coisas aqui, não é da francesa coisíssima nenhuma, só o título que é. Ela é do Stevie Wonder, que foi quem gravou, aliás, eu não conheço nenhuma outra gravação, e agora ganha uma versão em português pelo Ivan Lins, e sem dúvida muito gostosa, porque a música é muito bonita. Então são essas duas faixas que vocês vão ouvir em seguida. is needing to be Delícia de música, né? Muito gostosa. E é um ritmo de bossa nova que ele fez. No original, obviamente, não é. Mas é muito, muito bom. E ele continua. E agora a próxima música, uma música francesa, Plus Fort Que Nous, Mais Forte Do Que Nós, e o Ex-Amour. O Ex-Amour, que foi gravado pela Simone, e ele é daquele compositor, ai, fantástico, Martinho da Vila, me foge às vezes o nome. Eu tenho quase certeza que é do Martinho da Vila. E a Simone gravou muitas coisas do Martinho da Vila, fez um CD específico sobre ele. Então, toda vez que eu escuto essa música, eu associo Simone, Martinho da Vila, os dois cantaram inclusive juntos. E agora tem essa versão do Ivan Lins, que fez uma coletânea de músicas que falam de amor, que ele escolheu, músicas não só brasileiras, e muitas delas, como vocês estão vendo, que não são da sua composição. Para aqueles que pegaram o programa no meio do caminho, eu só quero fazer a ressalva que hoje estamos tendo música brasileira e uma gravação do Ivan Lins com o CD A Quem Me Faz Feliz, que são só músicas românticas, músicas de amor. Então, para vocês agora, duas faixas a mais. Plus Fort Que Nous, Mais Forte Do Que Nós, e Ex-Amour. Avec notre passé pour guide, on se devrait d'être lucide. Mais notre méfiance est à bout. L'amour est bien plus fort que nous. Qu'on espère ou qu'on se résigne, quand il le veut, il nous désigne. Voilà, ça devait être à nous. L'amour est bien plus fort que nous. Le temps s'habille de mystère, et le vent du soir est plus doux. L'amour est bien plus fort que nous. Vive libre. Pour ne plus aimer de le dire. Pourtant, ça devait être à nous. L'amour est bien plus fort que nous. Avec notre passé pour guide, c'est de vrai d'être lucide, de le dire. Mais notre méfiance est à bout.

Uma delícia, né? Eu não sei dizer qual delas, mas sem dúvida a música do Martinho da Vila, Ex-Amor, que eu acho que é do Martinho da Vila, sim, é maravilhosa, é uma delícia, envolvente, mas o que eu acho maravilhoso, e eu sou apaixonado por idiomas, é você ter essa mistura, né? Porque é o francês, ele já cantou com a Jane Monheit e ela cantou em inglês, e ele até também, e foi essa mistura, muita música brasileira, mas o Ma Chérie Amour, numa versão bonita que ele fez, mas uma música americana do Stevie Wonder, cantou a música dos Beatles em inglês, né? E agora em francês, e eu acho isso maravilhoso, como é gostoso você lidar com as várias línguas do mundo e a sua sonoridade tão marcante. Isso nos enriquece em termos de sons e de expressão, principalmente hoje com a internet, com o fenômeno da globalização. Eu até brinco, aquele que não conhece inglês e que não consegue, na verdade, circular nesse mundo com um conhecimento, pelo menos para poder se entender na internet e no tudo, nos artigos, nas rádios que existem online, que são fantásticas, a vida fica reduzida. Realmente a sua participação no viver fica muito reduzido, porque sem dúvida, sem nenhuma conotação de preferências, nem é o meu caso, mas nós temos que reconhecer que o inglês se tornou uma língua universal. Ela já não pertence a países ou a povos, mas ela é uma propriedade de tudo e todos. E por ser uma língua internacional, hoje ela é fundamental para a pessoa se situar no seu momento histórico. Portanto, quem não está fazendo, que o faça. Estude em inglês. Existem tantas opções e escolham aquelas que se identifiquem mais com o seu jeito de ser, com o seu estilo de aprendizagem, mas não deixem de estudar, não deixem de conhecer, porque isso é qualidade de vida. O que ela vai trazer, principalmente se associada à internet, é algo inacreditável. Eu levo sempre os meus alunos a isso, né? Eu tenho um foco mais profissionalizante de quem precisa aprender com maior rapidez, e eu sempre levo à realidade. Eu os levo até o incorporar o inglês como uma realidade cotidiana da vida e, sem dúvida, prazerosa. E não só profissional, mas mesmo no profissional, com uma forma lúdica, uma forma de prazer, porque senão você não volta a fazer aquilo, não volta a praticar. E é uma questão de prática, assim como você vai à sua academia, você precisa usar o seu inglês. E é uma coisa muito gostosa. E o inglês e outras línguas que vocês escolham, mas o inglês é fundamental. As outras são opcionais, é um fato, mas o inglês, como nós já dissemos, o é. Então, vocês agora vão ter mais duas faixas. Eu estou dizendo tudo isso porque ele vai cantar uma música em italiano, Ti Amo. O italiano é uma língua linda também, né? Eu sou suspeito porque sou descendente direto, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, então eu não tenho como não gostar de italiano. E aí vem uma música que eu amo, que é uma música em inglês, que é um clássico da música americana, que é All the Things You Are, todas as coisas que você são. You are. Mesmo eu cantando de um jeito que não dá para o povo decifrar muito nada, quem conhece a música já pegou. E eu não sei a letra de cor, mas eu gosto muito. Foi gravada pelos maiores nomes da música americana e continua sendo gravada porque é um clássico. E, sem dúvida, é uma música tão marcante que o Ivan Lins escolheu para incluir nesse CD, em que ele faz uma apologia à música romântica e principalmente aquilo que dá o título ao CD, que é A Quem Me Faz Feliz. Então vamos ouvir essas duas músicas. sento più, ti amo. Se un giorno mi troverai lontano e ti perderai cercando in vano, ricordati sempre che non c'è cosa che potrà dividere te da me, che ti you are mine. infelizmente, quando eu interrompo uma música é porque o nosso tempo se esgotou. Temos apenas uma hora e, falando de coisa boa, que é música ou outros temas que tocam o nosso sentimento, já que essa é a nossa proposta aqui no nosso programa, então o tempo passa ainda mais depressa. Portanto, eu tive que interromper a música do Ivan Lins e, o pior, não pudemos completar todo o CD. Eu fico entre duas coisas: ou eu não falo nada e toco tudo, mas eu não sei, a nossa relação não se aprofunda, e uma coisa que se perde, eu comentando sobre as músicas, eu tenho certeza que vocês, com muitas informações, podem apreciar ainda melhor. Eu imagino que sim. Então, nesse sentido, acho que é interessante. Eu muitas vezes eu não falo e volto só ao final do programa para poder colocar mais coisas, já que é uma hora só. Mas não faz mal. Nós voltamos ao Ivan Lins no final da semana e eu vou tentar completar, porque nós vamos ter um outro material que já está, inclusive, reservado para a sexta-feira. Eu vou tentar incluir o Ivan Lins com estas músicas deste CD, que realmente é muito bonito, e as próximas faixas são lindas, são imperdíveis. Então voltamos a isso. A vocês um grande abraço, principalmente e especial aos novos amigos. Aos antigos amigos é o abraço de sempre, o abraço gostoso. E voltamos amanhã no mesmo horário, das 8 às 9. Renato Tavolieri Filho se despedindo no nosso Questão de Sensibilidade.